Fecheiro 27, página 205, capítulo 21. Pequenas picadas, onde as gotas de nevoeiro me tocaram na pele. Fujam! Grito para os outros. Fujam! O Finnick acorda imediatamente, levantando-se para enfrentar o inimigo. Quando vê a cortina de nevoeiro, porém, pega na Mags, que ainda dorme, atira para as costas e desata a correr. O Pita também está de pé, mas não tão alerta. Agarro-lhe no braço e começo a empurrá-lo para a selva, atrás do Finnick. Que foi? Que foi? Pergunta ele, confuso. Uma espécie de nevoeiro, gás venenoso. Depressa, Pita! Insto. Percebo que, por mais que ele o tenha negado durante o dia, as sequelas do embate com o campo elétrico foram significativas. Ele está lento, muito mais lento que o costume, e o emaranhado de trepadeiras e vegetação rasteira, que às vezes me desequilibra, falo tropeçar a cada passo. Olho para trás, para a cortina de nevoeiro que se estende numa linha reta, até onde consigo ver nas duas direções. Um terrível impulso para fugir, de abandonar o Pita e salvar-me, atravessa a minha mente. Seria tão simples correr a toda a velocidade, talvez até subir a uma árvore acima da linha de nevoeiro, que parece culminar a cerca de 10 metros de altura. Lembro-me de ter feito precisamente isso quando apareceram os mutantes nos últimos jogos. Fugi e só pensei no Pita depois de ter chegado à cornucópia. Desta vez, porém, contenho o meu terror, afundo-o e fico ao lado dele. Desta vez, o objetivo não é a minha sobrevivência, é a do Pita. Penso nos milhares de olhos colados aos ecrãs de televisão nos distritos, a ver se irei fugir, como deseja o Capitólio, ou se me manterei firme. Prendo os meus dedos com força aos dele e aconselho. Olha para os meus pés. Tenta pisar onde eu piso. Isso ajuda. Parece que avançamos um pouco mais depressa, mas nunca o suficiente para podermos descansar. E o nevoeiro continua a seguir-nos de perto. Pequenas gotas soltam-se da principal massa de vapor. Queimam, mas não como fogo. Não é tanto uma sensação de calor, mas de dor aguda, como quando os químicos nos tocam na pele, agarrando-se a ela, infiltrando-se no corpo. Os nossos fatos macacos não ajudam. Podíamos estar vestidos de papel de seda. Tal é a proteção que nos oferece. O Finnick, que a princípio desatou a correr, para quando percebe que estamos com dificuldades. Mas o nevoeiro não é coisa que se possa combater, apenas evitar. Ele grita-nos palavras de encorajamento, tentando fazer-nos avançar, e o som da voz dele serve-nos de guia, mas pouco mais. A perna artificial do Pita fica presa num nó de plantas rasteiras e ele cai para a frente antes de eu o poder apanhar. Quando estou a ajudá-lo a levantar-se, apercebo-me de algo mais assustador do que as bolhas, mais debilitador do que as queimaduras. O lado esquerdo do rosto dele encolheu-se, como se os músculos tivessem morrido. A pálpebra descaiu, quase lhe cobrindo o olho. A boca contorce-se num ângulo estranho, apontando para o chão. Pita, começo. E é então que sinto os espasmos a subir-me pelo braço. Seja qual for o químico emitido pelo nevoeiro, provoca mais do que queimaduras. Atinge-nos os nervos. Tomada por um novo tipo de medo, puxo bruscamente o Pita para a frente, levando-o a tropeçar de novo. Quando finalmente o consigo levantar, já tenho os dois braços a tremer descontroladamente. O nevoeiro aproximou-se. Está a menos de 1 metro de distância. Qualquer coisa não está bem com as pernas do Pita. Ele tenta andar, mas elas deslocam-se espasmodicamente como as de um fantoche. Sinto-o precipitar-se para a frente e percebo que o Finnick voltou e está a arrastá-lo. Meto o ombro, que ainda consigo controlar, debaixo do braço do Pita, e esforço-me por acompanhar o passo rápido do Finnick. Já nos afastámos uns 10 metros de nevoeiro quando o Finnick para. Não adianta, vou ter de o levar. Consegues levar a Max? pergunta-me. Sim, respondo intrepidamente, apesar de por dentro me sentir desanimar. É verdade que a Mags não pode pesar mais do que uns 30 quilos, mas eu também não sou muito grande. Contudo, tenho a certeza de que já transportei cargas mais pesadas. Só queria que os meus braços parassem de tremer. Agacho-me e ela empoleira-se sobre os meus ombros, como costuma fazer com o Finnick. Endireito lentamente as pernas e com os joelhos presos consigo levantá-la. O Finnick já tem o Pita às costas e avançamos com ele à frente e eu seguindo-lhe o rasto por entre os arbustos. O nevoeiro continua a perseguir-nos, silencioso, constante e rasteiro, excetuando as gavinhas. Embora o meu instinto seja para fugir em frente, percebo que o Phoenix se desloca diagonalmente pela colina abaixo. Está a tentar afastar-nos do gás, ao mesmo tempo que nos conduz para a água que rodeia a cornucópia. Sim, água, penso, sentindo as gotículas ácidas a perfurar-me cada vez mais a pele. Agora estou tão grata por não ter morto o Phoenix, pois como teria conseguido tirar o Pita daqui com vida? Tão grata por ter outra pessoa ao meu lado, mesmo que seja apenas temporariamente. A culpa não é da Mags quando eu começo a cair. Ela está a fazer todo o possível para ser uma passageira fácil, mas a verdade é que há um limite para o peso que consigo carregar. Sobretudo agora que a minha perna direita parece estar a ficar hirta. Das duas primeiras vezes que caio no chão, consigo voltar a levantar-me. Mas da terceira vez não consigo que a perna colabore. Quando tento levantar-me, ela cede e a Mags rebola para o chão à minha frente. Começo a esbracejar, procurando trepadeiras e troncos para me endireitar. O Finnick está novamente a meu lado com o Pita às costas. Não adianta, queixo. Consegues levar os dois? Vai andando, eu apanho-te. Uma proposta algo duvidosa, mas afirma com toda a convicção que consigo reunir. Vejo os olhos do Phoenix verdes ao luar. Vejo-os nitidamente, quase como os de um gato, com um estranho brilho. Talvez porque estejam cheios de lágrimas. Não, diz ele, não consigo levar os dois. Os meus braços não estão a funcionar. É verdade. Os seus braços agitam-se descontroladamente. Ele tem as mãos vazias. Tinha 3 tridentes, mas só lhe resta um e está nas mãos do Pita. Desculpa, Mags, não consigo. O que acontece a seguir é tão rápido, tão inesperado, que nem sequer me consigo mexer para o impedir. A Mags levanta-se, dá um beijo nos lábios do Phoenix e depois vai direito ao nevoeiro. Imediatamente o seu corpo é tomado por violentas contorções e ela cai no chão numa dança macabra. Quero gritar, mas tenho a garganta a arder. Dou um passo inútil na direção dela, quando ouço o estrondo do canhão e sei que o coração dela parou, que ela morreu. Phoenix, chamo com a voz rouca. Mas ele já voltou as costas ao espetáculo, fugindo do nevoeiro. Arrastando a minha perna inerte, sigo-o a cambalear, não sabendo mais o que fazer. O tempo e o espaço perdem sentido, quando o nevoeiro parece invadir-me o cérebro, baralhando-me os pensamentos, tornando tudo irreal. Um instinto profundo e animal de sobrevivência impele-me a seguir o Phoenix e o Pita, a continuar a mexer-me, embora provavelmente já esteja morta. Sei que partes de mim estão mortas ou a morrer, decididamente. E a Mags está morta. Isso é algo que sei. Ou talvez apenas julgue que saiba, porque não faz qualquer sentido. O luar cintilando no cabelo de bronze do Phoenix, bolhas de dor ardente, crivando uma pele, uma perna transformada em pau. Sigo o Phoenix até ele cair no chão, com o Pita ainda às costas. Eu pareço não ter qualquer capacidade de travar o meu avanço e continuo simplesmente em frente até tropeçar nos seus corpos prostrados. Mais um para o monte. Este é o lugar e o modo e o momento em que morremos todos, penso. Mas o pensamento é abstrato e muito menos alarmante do que as agonias atuais do meu corpo. Ouço o Phoenix gemer e consigo arrastar-me e sair de cima deles. Depois vejo a cortina de nevoeiro que adquiriu um tom cor de pérola. Talvez sejam os olhos a pregar-me partidas, ou o luar, mas o nevoeiro parece estar a transformar-se. Sim, está a tornar-se mais espesso, como se tivesse encostado ao vidro de uma janela e fosse obrigado a condensar-se. Semicerro os olhos e vejo que as gavinhas já não se projetam para a frente. Na verdade, o nevoeiro deixou completamente de avançar. Como outros horrores que testemunhei na arena, chegou ao fim do seu território. Ou então, os produtores dos jogos decidiram que ainda não é a altura de nos matar. Parou, tento dizer, mas a minha boca inchada solta apenas um terrível coacho. Parou, repito, e desta vez devo ter sido mais clara, porque o Pita e o Finnick voltam as cabeças para o nevoeiro. Este começa a subir, agora, como se estivesse a ser lentamente aspirado para o céu. Esperamos até a nuvem branca ser completamente sugada, sem deixar o mais pequeno rasto. O Pita sai de cima do Phoenix, que se volta de costas. Ficamos ali, a arquejar, contorcendo-nos com as mentes e os corpos invadidos pelo veneno. Minutos depois, o Pita aponta vagamente para cima. Max! Olho para cima e vejo um par do que imagino serem macacos. Nunca vi um macaco. Não há nada parecido no nosso bosque. Mas devo ter visto uma imagem ou nos outros jogos, porque quando reparo nas criaturas é essa a palavra que me vem à cabeça. Parece que estes têm pelo cor de laranja, embora seja difícil perceber, e têm cerca de metade do tamanho de uma pessoa adulta. Tomo os macacos por um bom sinal. Com certeza não estariam aqui se o ar fosse mortal. Durante algum tempo, olhamo-nos em silêncio, seres humanos e macacos. Depois, o Pita põe-se de joelhos e começa a rastejar pela encosta abaixo. Rastejamos todos, visto que andar parece agora uma façanha tão extraordinária como voar. Rastejamos até as trepadeiras darem lugar a uma estreita faixa de praia e a água quente que rodeia a cornucópia nos bater na cara. Salto para trás, como se tivesse sido tocada por uma chama. Esfregar sal numa ferida. Pela primeira vez, percebo verdadeiramente a expressão, porque o sal na água exacerba a dor das minhas feridas de tal maneira que quase perco a consciência. Experimento, mergulhando com cuidado, apenas uma mão na água. A dor é excruciante, sem dúvida, mas depois menos. E através da água azul, vejo uma substância leitosa emanar das feridas na minha pele. À medida que a brancura desaparece, diminui também a dor. Desaperto o cinto e tiro o fato macaco, que é pouco mais que um trapo esburacado. Os sapatos e a roupa interior estão inexplicavelmente intactos. Aos poucos, mergulhando uma pequena parte de um membro de cada vez, vou tirando o veneno das feridas. O Pita parece estar a fazer o mesmo. O Phoenix, porém, afastou-se da água ao primeiro contacto. Está deitado, de barriga para baixo, na areia, sem vontade ou capacidade de se purgar. Por fim, depois de sobreviver ao pior, abrindo os olhos debaixo de água, inspirando e expirando pelas narinas e até gargarejando repetidas vezes para lavar a garganta, sinto-me com força suficiente para ajudar o Phoenix. A minha perna já recuperou alguma sensação, mas os braços continuam tolhidos por espasmos. Não consigo arrastar o Phoenix para a água e, de qualquer maneira, a dor poderia matá-lo. Então, encho as mãos trêmulas de água e despejo-as sobre os pulsos dele. Como o Phoenix não está debaixo de água, O veneno sai-lhe das feridas exatamente como entrou, em fios de nevoeiro que tenho todo o cuidado de evitar. O Pita recupera o suficiente para me ajudar. Tira o fato macaco do Finnick. Depois encontra duas conchas, que resultam muito melhor do que as nossas mãos. Concentramo-nos em molhar primeiro os braços do Finnick, visto que foram os mais afetados. E apesar de lhe sair uma grande quantidade da substância branca, ele não repara. Permanece deitado, de olhos fechados, soltando um gemido de vez em quando. Olho em volta, cada vez mais ciente da situação perigosa em que nos encontramos. Apesar da noite, este luar é demasiado forte para nos esconder. É uma sorte ainda ninguém nos ter atacado. Poderíamos vê-los se surgissem da cornucópia, mas se os quatro profissionais atacassem, seriam capazes de nos derrotar. Se não nos viram chegar, os gemidos do Finnick logo nos denunciariam. Temos de pôr o corpo dele na água, sussurro. Mas não podemos mergulhá-lo de cabeça, não enquanto ele estiver neste estado. O Pita acena com a cabeça para os pés do Finnick. Pegamos cada um num pé, rodamo-lo 180 graus e começamos a arrastá-lo para a água salgada. Apenas alguns centímetros de cada vez. Os tornozelos. Esperamos uns minutos. Até meio da barriga das pernas. Esperamos. Os joelhos. Nuvens brancas começam a sair-lhe do corpo e ele geme. Continuamos a desintoxicá-lo pouco a pouco e descubro que quanto mais tempo estou na água, melhor me sinto. Não só a pele, mas o domínio do cérebro e dos músculos continua a melhorar. Vejo a cara do Pita começar a regressar ao normal, a sua pálpebra a abrir-se, o esgar a desaparecer-lhe da boca. O Finnick começa a recuperar lentamente. Abre os olhos, fita-nos e percebe que está a ser ajudado. Apoio a cabeça dele no meu colo e deixamo-lo imerso do pescoço para baixo durante uns 10 minutos. Eu e o Pita trocamos um sorriso quando o Finnick levanta os braços acima da água. Só falta a cabeça, Finnick. É a parte mais difícil, mas depois vais sentir-te muito melhor se conseguires aguentar, assegura-lhe o Pita. Ajudamo-lo a sentar-se e deixamo-lo agarrar-se às nossas mãos enquanto lava os olhos, o nariz e a boca. Ainda sente a garganta demasiado dorida para poder falar. Vou tentar tirar água de uma árvore, anuncio. Os meus dedos tateiam o cinto e encontram a bica ainda presa ao caule de trepadeira. Deixa-me fazer o buraco primeiro, oferece-se o Pita. Fica com ele, afinal és a nossa curandeira. Isso deve ser uma piada, penso. Mas não o digo em voz alta, para não assustar o Finnick. Ele apanhou com o pior do nevoeiro, embora não perceba bem porquê. Talvez porque seja o maior, ou talvez porque tivesse de fazer mais esforços. E depois, claro, há a Mags. Ainda não compreendo o que aconteceu. Por que razão ele a abandonou para levar o Pita? Por que razão ela não só não protestou, mas correu para a morte sem um momento de hesitação? Será porque era tão velha que achava que, de qualquer modo, já tinha os dias contados? Acharam que o Finnick teria mais hipóteses de vencer se tivesse a mim e ao Pita como aliados? A expressão alterada no rosto do Finnick diz-me que este não é o momento para falar. Tento recompor-me, tiro o alfinete do mimogaio do fato macaco estragado e prendo a alça da minha camisola interior. O cinto, flutuador, deve ser resistente aos ácidos, porque parece novo. Eu sei nadar, por isso o cinto não é realmente necessário. Mas o Brutus usou-o para interceptar a minha flecha, por isso volto a apertá-lo, achando que talvez me ofereça alguma proteção. Solto o cabelo e penteio com os dedos, retirando muitos fios danificados pelas gotas de nevoeiro. Depois faço uma trança com o que resta dele. O Pita encontrou uma boa árvore, a uns 10 metros da estreita faixa de praia. Mal o podemos ver, mas o ruído da faca contra o tronco de madeira é bastante nítido. Pergunto-me o que aconteceu à sovela. A Mags deve tê-la deixado cair, ou levou-a para o nevoeiro. De qualquer maneira, desapareceu. Desloquei-me um pouco mais para dentro da água, boiando alternadamente de barriga e de costas. Se a água salgada me curou e alpita, parece estar a transformar por completo o Finnick. Ele começa a movimentar-se lentamente, experimentando apenas com os membros, e aos poucos começa a nadar. Mas não como eu, com as minhas braçadas rítmicas, a velocidade regular. Parece mais um estranho animal marinho que volta a ganhar vida. Mergulha e reemerge à superfície, deitando água pela boca. Rodopia continuamente numa espiral bizarra que me deixa tonta só de olhar. E depois, quando já está debaixo de água tanto tempo que tenho a certeza de que se afogou, a cabeça dele surge mesmo ao meu lado e prega-me um susto. Não faças isso, repreendo. O quê? Ficar embaixo ou vir ao de cima? Pergunta ele. Isso, as duas coisas. Nada disso. Quer dizer, fica quieto na água, comporta-te. Ralho. Ou, se já te sentes assim tão bem, vamos ajudar o Pita. No curto período de tempo que levamos a atravessar a praia para a orla da selva, apercebo-me da mudança. Talvez seja dos meus anos de caça, ou talvez o meu ouvido reconstruído funcione de facto um pouco melhor do que julgava. Mas sinto logo a massa de corpos quentes pairando sobre nós. Não precisam de palrar nem de gritar. A simples respiração de tantos animais juntos é o suficiente. Toco no braço do Finnick e ele segue-me o olhar para cima. Não sei como chegaram tão discretamente. Talvez não o tenham feito. Nós é que estávamos demasiado concentrados em restabelecer os nossos corpos. Durante esse tempo, eles reuniram-se. Não 5 ou 10, mas 20 de macacos. Fazem vergar os ramos das árvores da selva. O par, que vimos depois de escaparmos ao nevoeiro, parecia uma comissão de boas-vindas. Esta multidão parece de mau agouro. Preparo o meu arco com 2 flechas e o Finnick ajusta o tridente na mão. Pita, chamo o mais calmamente possível. Preciso da tua ajuda para uma coisa. Está bem, só 1 minuto. Acho que está quase, responde ele, ainda ocupado com a árvore. Pronto, já está. Tens a bica? Tenho. Mas encontramos uma coisa que é melhor veres. Continuo numa voz pausada. Só que volta-te para nós, devagar, para não a assustares. Por alguma razão, não quero que ele repare nos macacos. Nem sequer que olhe na direção deles. Há animais que interpretam o simples contacto visual como uma agressão. O Pita volta-se para nós, ofegante por causa do seu trabalho na árvore. O tom de voz do meu pedido é tão estranho que o alertou para alguma irregularidade. Está bem, responde ele calmamente. Começa a deslocar-se pela selva. E embora eu saiba que ele se está a esforçar para não fazer barulho, isso nunca foi o seu forte, mesmo quando tinha 2 pernas saudáveis. Mas está tudo bem, ele está a avançar, os macacos mantêm-se nas suas posições. O Pita está apenas a 5 metros da praia, quando se apercebe deles. Os seus olhos levantam-se apenas 1 segundo, mas é como se ele tivesse detonado uma bomba. Os macacos explodem numa massa gritante de pelo cor de laranja e dirigem-se todos para ele. Nunca vi um animal deslocar-se tão depressa. Eles deslizam pelas lianas abaixo como se estas estivessem lubrificadas. Saltam distâncias impossíveis de árvore para árvore, todos encrespados, descobrindo os dentes, abrindo as garras como se fossem facas de ponta e mola. Posso não conhecer macacos, mas os animais na natureza não se comportam desta maneira. Mutes, grito, quando eu e o Finnick nos precipitamos para a selva. Eu sei que cada flecha tem de contar, e contam. Mesmo àquela luz fantasmagórica, derrubo macaco atrás de macaco, alvejando olhos e corações e pescoços, para que cada arremesso signifique uma morte. No entanto, isso não seria suficiente sem a ajuda do Finnick, trespassando as feras como se fossem peixes e atirando-as para o lado, e sem a ajuda do Pita, desferindo cutiladas a torto e a direito com a sua faca. Sinto garras na minha perna, nas costas, e depois alguém derruba o atacante. O ar impregna-se do cheiro a plantas esmagadas, sangue e suor pestilento dos macacos. Eu, o Pita e o Finnick formamos um triângulo, de costas uns para os outros, separados por alguns metros. Começo a desanimar quando os meus dedos esticam a minha última flecha. Depois lembro-me de que o Pita também tem uma aljava. E não está a usá-la. Está a defender-se com aquela faca. Saco da minha própria faca. Mas os macacos são mais rápidos. Conseguem avançar e recuar tão depressa que mal conseguimos reagir. Pita, grito, as tuas flechas. O Pita volta-se para ver a minha aflição e está a tirar a aljava quando tudo acontece. O macaco lança-se de uma árvore para o peito dele. Não tenho flechas, nada para atirar. Ouço o baque do tridente do Finnick a atingir outro alvo e percebo que a arma dele está ocupada. A mão do Pita que segura a faca está parada enquanto ele tenta tirar a aljava. Lanço a minha faca ao mute, mas a criatura dá uma cambalhota no ar, esquivando-se da lâmina e mantém-se na sua trajetória. Desarmada, desprotegida, faço a única coisa que me vem à cabeça. Precipito-me para o Pita. Para o deitar ao chão, para proteger o corpo dele com o meu, apesar de saber que não chegarei a tempo. Mas ela chega. Surgindo, parece, do nada. No momento, não existe. No seguinte, está à frente do Pita. Coberta de sangue, com a boca aberta num grito estridente, as pupilas tão dilatadas que os olhos parecem buracos negros. A morfolinómana desvairada dos Distritos 6. Levanta os braços esqueléticos, como se fosse abraçar o macaco, e este enterra-lhe as presas no peito.